A paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, irmãs, é uma alegria muito grande poder ler a Bíblia, poder ouvir a voz do Senhor através da Bíblia. E essa alegria ainda é maior quando nós fazemos a leitura bíblica junto com os irmãos e com as irmãs. Que Deus nos abençoe. E que nós continuemos todos e todas sempre lendo a Bíblia, em nossas casas, na família, na igreja, em todos os lugares onde estivermos. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 20, primeiro livro de Reis, capítulo 20. Estamos caminhando para encerrar esse livro. Primeiro livro de Reis, no capítulo 20. É um livro mais histórico, é um capítulo mais histórico, onde Acabe enfrenta o rei da Síria, há um segundo ataque dos sírios, Israel vence Afeque. Então, diferente das histórias que nós vimos nos dois últimos capítulos, com Elias, ele é mais histórico. Acabe vence e faz uma aliança, um profeta condena Acabe, e é importante para entender também que ele teve Acabe, marido de Jezabel, rei de Israel, teve toda a oportunidade para fazer a vontade de Deus, mas desperdiçou. Falando desse capítulo também, eu aproveito para dizer sobre profetismo. Eu repito a você que quando nós falamos de profecia na Bíblia, estamos trabalhando com um conceito de anúncio da vontade de Deus e denúncia daquilo que não é a vontade do Senhor. Anúncio e denúncia. Anúncio da vontade de Deus e denúncia daquilo que não é a sua vontade. Acrescento apenas o fato de que geralmente os profetas são acompanhados por uma graça de Deus que traz, em muitos relatos proféticos, sinais, sinais e maravilhas, que nós vamos ver lá no Novo Testamento. Mas aqui no Antigo Testamento nós já vemos os sinais. Então, quando há uma manifestação profética, quase sempre há sinais de Deus, sinais celestiais, né, e maravilhas, ou até o juízo do Senhor. Então, anúncio, denúncia, sinais acompanham geralmente esses profetas, e a repercussão de uma palavra profética quase sempre vai além da vida só de uma pessoa ou família, mas atinge um número grande de pessoas, pode atingir uma cidade inteira. Pode atingir um país inteiro, ou como algumas profecias ligadas ao livro de Daniel, Tessalonicenses, Mateus mesmo, no capítulo 24, e o livro do Apocalipse, nós vamos ter um anúncio do que vai acontecer na volta de Jesus. Aí é para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Anúncio, denúncia, sinais e maravilhas, ou juízo de Deus, e o alcance, a abrangência, normalmente vai além de uma pessoa. É uma pessoa, uma família, uma cidade, um país ou o mundo inteiro. Louvado seja Deus, só uma palavrinha com relação ao profetismo. E agora vamos ler esse capítulo histórico, onde vamos perceber que aparece um profeta, artigo indefinido, e não é porque ele seja de menor importância. Assim como os profetas menores deixaram um menor registro, muitos foram usados ao longo da história como profetas e nós não sabemos o nome de todos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Tanto que o nome profetas menores, em hebraico, também podem ser caracterizados como profetas anteriores. Tá bem? Profetas anteriores e profetas posteriores. Isso no hebraico mesmo. Então, nós não sabemos o nome de todos aqueles que são usados como profetas. E hoje, certamente, Deus está utilizando muita gente no mundo inteiro como profetas, e nós não vamos saber o nome de todos. Bom, nós recebemos uma palavra para abertura devocional e da nossa equipe de abertura, e essa palavra nos convoca à oração. Antes de tudo, ore. Deve ser o irmão Roberto. Por que eu falei deve ser? Não está aqui o nome dele, mas ele é que manda os textos na vertical. Então, antes de tudo, ore. Dobre os joelhos e ore. A oração conecta o altar com o trono. E quando oramos, tornamo-nos co-participantes da obra de Deus no mundo inteiro. Devemos orar por todos os homens. Devemos orar pelos reis e pelas autoridades constituídas, e até mesmo pelos nossos inimigos. Tudo quanto Deus faz, o faz em resposta às orações. Tudo quanto Deus pode, podemos pela oração endereçada a Deus. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos desejaram bênção à equipe e nós desejamos bênção para a vida deles todos os dias e desejamos bênção para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Aliás, eu volto a agradecer. Muito obrigado pelo retorno que nós temos tido, que só cresce. Mas nós estamos atrás de outro objetivo, não só o número de ouvintes e o número de escutas, mas nós estamos atrás da formação de homens e mulheres segundo a imagem e semelhança de Jesus. Vamos ler 1 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. É um capítulo um pouco longo, então vamos ler essa história. Acabe enfrentando o rei da Síria, para começar. Ben-Hadad, o rei de Arã, Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad, eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a essa hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante dessa notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultado afirmaram-lhe: não lhe obedeças, nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao Senhor, meu rei, farei tudo o que pediste a teu servo da primeira vez, contudo esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: dizei-lhe, não se gabe quem veste armadura como aquele que atira depois da batalha. Quando Ben-Hadad recebeu essa resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou a seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: assim diz Yahvé, o Senhor, vês essa imensa multidão? Pois eu entrego hoje em tuas mãos e reconhecerás que eu sou Yahvé. Vejam no versículo 13, irmãos, só uma parada, uma pequena parada. Um profeta, não está falando o nome dele. Está indefinido para nós, tá bem? Em hebraico, como eu disse a vocês, ele é chamado de profeta anterior, né? Então, ele não tem menor valor e nem maior valor que os outros. É só uma questão de que nós não temos o nome de todos os profetas e profetisas na história de Israel, nem na igreja. Um profeta sem nome, ainda no parêntese, fala em nome de Yahvé, em plena unção, e segundo a palavra de Deus que recebera. Esse é um livro com vários profetas anônimos, como há vários em todo o mundo, em nossos dias também. Nós vamos morrer sem conhecer muitos profetas anônimos. Não há motivo para o verdadeiro servo do Senhor ambicionar desesperadamente ter seu nome reconhecido em toda parte. O Senhor é também Deus dos profetas anônimos. E muita gente poderosa é confrontada e instruída na palavra por esses humildes servos de Yahvé. O nome profetas, aqui reforça o conceito que eu disse para vocês, o nome profetas menores, comumente dado aos livros com menor número de páginas da Bíblia, é relativamente preciso, relativamente impreciso. Explico. É de fato preciso porque deixaram registrados menores livros, né? Então, isso está correto. Mas é impreciso porque em hebraico os livros dos profetas são chamados profetas anteriores, como por exemplo Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e profetas posteriores. Então, em hebraico, nós trabalhamos com o conceito profeta anterior e profeta posterior. Isaías, Jeremias, esses são os profetas posteriores e todos que levam seus próprios nomes. Então, relativamente preciso esse conceito que aprendemos, de que é menor porque deixou uma obra menor, está relativamente correto e relativamente incorreto. Incorreto. Por quê? Porque originalmente, na língua hebraica, eles, na verdade, são chamados de anteriores e posteriores. Tá bem? Anteriores e posteriores. É isso. Versículo 14. Acabe perguntou por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu: assim diz Yahvé, o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias e somavam 232 homens. E depois deles, contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram um total de 7 mil. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que lhe eram aliados. Seria uma luta grande, né? Porque Ben-Hadad tinha um grupo de aliados muito grande. Então, os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou: atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai-os vivos. Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um o seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. Só uma outra paradinha, você vê que essa batalha, irmãos e irmãs, nós estamos falando dela desde livros anteriores que já lemos, né? Isso tudo é muito, muito, muito antigo. Esse conflito entre povos, parentes. Se você voltar lá em Jacó e Esaú, que vai dar origem aos Edomitas, você vai ver um confronto. Se você falar de Isaque e Ismael, que vai dar origem a outros povos árabes, nós estamos falando de aproximadamente 5 mil anos, 4 mil a 5 mil anos. São confrontos terríveis e muito antigos. Muito, muito antigos, tá bem? Então não é uma coisa nova, infelizmente. Só vai acabar na volta de Jesus. O segundo ataque dos sírios. Coisa não parou por ali, não. Versículo 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou: vai, fortalece-te. Atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de um ano o rei da Síria voltará a te atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, Síria, lhe encorajavam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que perdeste. Cavalo por cavalo e carro por carro, nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe haviam orientado. Então a guerra continua. Eu citei dois casos mais clássicos com Ismael e com Esaú, mas os problemas ali na região do Oriente Médio são muito mais acentuados. Se você andar um pouco na frente na história, a ida de José para o Egito, depois do tempo que o povo de Israel fica 430 anos ali no Egito, a saída do povo de Israel vai gerar também um confronto aí com o povo egípcio. Se você for ali para a região de Gaza, uma região litorânea, e nessa região litorânea vem ali do norte da África e do leste da África, tá bem? Do norte e do leste da África vem um grupo, e também vem do sul da Europa um outro grupo que vai formar aquilo que nós conhecemos como os filisteus. E esses filisteus eram muito bem, muito bons conhecedores e mais avançados no campo, marítimo. E eles vão chegar e eles vão ser os principais adversários de Israel. Então, o confronto ali, irmãos e irmãs, é um confronto de muito tempo e de muitas frentes. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado quando avalia para não cometer injustiça. Também quando o povo de Israel ficou no Egito, isso vale a pena destacar, durante 400 anos, o deserto ali ficou vazio e outros povos não iam ficar esperando. Ah, foi feita uma promessa para Abraão, então deixa tudo como um deserto e nós ficamos sem nada e vamos esperar que eles ocupem. Claro que não, claro que não. Você tem povos que vão se organizar e vão organizar cidades ali. Quando o povo de Israel sai do Egito e vem para a região de Canaã, os cananeus têm várias cidades. E aí eles dizem com toda a propriedade: essas cidades são nossas, essa região é nossa. E o povo de Israel também, com propriedade, vai dizer: não, Abraão comprou, porque de fato comprou. Jacó comprou, porque de fato comprou. Então, e aí fica nessa peleja, nessa luta, que nós vemos até hoje, tá bem? Então, são muitas frentes e muitos anos. Avançando, versículo 26, agora Israel vence Afeque na primavera seguinte. Na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de viveres e, logo depois, marcharam contra eles, e os israelitas acamparam defronte do inimigo, com dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: assim fala Yahvé, o Senhor, porque os arameus declararam: o Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas suas mãos toda essa grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No sétimo dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Então você viu como a luta vai se travando. Agora Acabe vence e faz uma aliança. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Versículo 31. Vamos ao rei de Israel, vestidos de pano de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Vestiram os panos de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad manda dizer, rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal, e sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso ordenou o rei: ide, pois, buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: Mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. E para encerrar esse capítulo, irmãos e irmãs, um profeta condena Acabe. De novo, um profeta, né? Está indefinido aqui quem é esse profeta. A partir do versículo 35 até o 43, que o encerra o capítulo. Vamos ver? Por determinação de Yahvé, o Senhor, Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas, ordenou ao seu companheiro: Fere-me! Mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele: Por que não obedeceste à voz de Yahvé? Logo que te afastares de mim, um leão te matará? E de fato, assim que o companheiro seguiu seu caminho, o leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: Fere-me! No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: Teu servo estava em combate, quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, exclamando: Vigia esse homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas, enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: Ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: Assim diz Yahvé, o Senhor, porquanto porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema, alguém não benquisto, alguém amaldiçoado, tá bem? Então, eu havia determinado como anátema e que devia morrer, tua vida responderá pela vida dele e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel retornou para o seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Que o Senhor abençoe a Santíssima Palavra. Irmãos e irmãs, que essas duas verdades, primeiro sobre o profetismo, seja motivadora para você. Sempre eu tenho feito isso. Pastor, me interessa muito saber mais sobre profetismo. O que é o profetismo? Quem são os profetas maiores? Quem são os profetas menores? Então, que essa leitura sirva como motivação. Segundo, mais um relato que nós vemos de confronto ali na região do Oriente Médio, e outros que nos ouvem podem dizer assim: Ah, eu me interesso por saber quem eram os nômades, os seminômades, quais são as etnias que nós temos ao longo da história. Mesmo na história geral, eu posso encontrar quais são essas etnias e quais são aqueles que deram origem a povos, além de Israel, muito além de Israel, muito além dos árabes, há muitos, né, povos e etnias ali. Então, que essas duas palavras sejam motivadoras para você. E, claro, mais um capítulo de confronto. Se você também quiser saber sobre confronto, isso é mais fácil, porque só a Bíblia relata dezenas e dezenas de confrontos entre os povos, mas espero que isso não seja o elemento mais motivador. Em todo caso, por exemplo, há um detalhe interessante, né? A forma como eles consideravam as divindades no Egito também, em outros lugares também, até o dia de hoje, o Deus da montanha, o Deus da planície. Hoje nós temos no Brasil, em algumas nações, a deusa do mar, a rainha do mar, e como os povos acreditam em divindades ligadas a elementos da natureza. Então, esse pode ser um outro ponto para você se aprofundar. Irmãos, o que não faltam são pontos para nos aprofundarmos. Agora, você precisa, eu quero convidá-lo e convidá-la, você precisa de disciplina. Disciplina para uma leitura bíblica, se possível, de 50 páginas por dia, em várias áreas diferentes, aproximadamente, tá bem? De 30 a 60 páginas por dia, porque lá, se você for para o Novo Testamento, há coisas assim espetaculares de teologia sistemática. A criação é espetacular, a libertação do povo de Israel, os juízes que nós estamos vendo, os reis, né? Então, é um conhecimento infinito, e para você saber o máximo que puder, se você tiver condição, de 30 a 60 páginas. Se não tiver condição, faça num número menor, que seja de 5 a 10, mas vá buscando aprofundamento para você ir acompanhando a Bíblia com mais propriedade. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e que esse capítulo, que vai nos preparando para os últimos dois, 21 e 22, seja motivador para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um capítulo lido. Mesmo um capítulo histórico como esse, de confronto, nós podemos verificar a questão de profetas indefinidos, anônimos, profetas anteriores, profetas posteriores, profetas chamados menores, profetas maiores. Senhor, há muita coisa que a tua palavra tem a nos ensinar, e a tua palavra é geradora de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Ela também é a principal fonte do nosso conhecimento do Senhor. Então, Senhor, motiva os meus irmãos e minhas irmãs para que nós tenhamos uma vida de busca pela palavra. Não só essa palavra que tem sido ministrada, como se fosse um supermercado onde eu me relaciono com o Senhor para obter, para alcançar bênçãos, benefícios, Não, para te conhecer, Senhor, que a palavra seja uma fonte do conhecimento do Senhor e para experimentar um relacionamento cada dia mais próximo, mais íntimo, e que isso gere em nós a imagem e a semelhança de Jesus, que é a palavra viva. Senhor, nós te agradecemos por mais esse capítulo. E te suplicamos pela vida de cada irmão e de cada irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a edificação na palavra, oriunda também da revelação no Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.